Portanto, isto tem dois objetivos. O objetivo principal é, de facto, arranjarmos o máximo de dinheiro possível para ajudar as pessoas necessitadas. Porque cada bilhete tem custo de 3 euros. Cada bilhete tem custo de 3 euros. Todo o dinheiro que conseguimos arranjar será reverter a favor das pessoas necessitadas. Para nós, amantes de... Para nós, amantes de hóquei e patins, também já temos uma prenda, porque sendo nós, tendo como paixão o desporto que é o hóquei e patins, ter cá uma equipa com atletas de renome nacional e internacional, e sendo o Benfica um dos melhores clubes, eu até digo, do mundo, porque nós em Portugal temos grandes equipas de hóquei e patins. Escolhemos o Benfica só por uma simples razão, porque além de ser uma grande equipa, e termos outras grandes equipas, o Benfica, para nós, achamos que é aquela que tem mais simpatizantes. E sendo a equipa que tem mais simpatizantes, achamos que conseguimos trazer mais pessoas ao pavilhão. Portanto, o nosso intuito é encher o pavilhão para conseguirmos o máximo de dinheiro possível. É claro que, principalmente os mais novos, estão todos empolgados, porque alguns dos atletas que vêm ao Oliver do Hospital são os ídolos deles, porque não é todos os dias que se tem uma equipa como o Benfica no interior.